Alô, galera! Aqui é o Enio Lima, o garoto que marcou da Rádio Itatiaia. Eu também estou aqui, ligado no Decadentes. Marcou, marcou! América! Decadentes já tá chegando, para de comentar. Decadentes tá começando, pode comemorar. Decadentes já tá chegando, para de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadente no ar. Tá que eu pariu, hein? Se eu não tô aqui, vocês não são ninguém, né? Ué, pelo amor de Deus. Trocou a senha? Troquei senha nada, não. Boa noite, coelhada. Diretamente da Bahia, molhando o popô, como disse o digníssimo Alisson. Tô aqui no interrompimento das minhas férias para falar desse maravilhoso América Esportes. Eita, ferro, nós estamos atrasados, hein? 15 minutos de atraso. Ramon Gregório, é Bahia, né? Foi pra Bahia, tem que virar baiano, né, ordinário? Aí fica, atrasa, né? Ritmo. É atraso, não sai da rede. Tá certo. Maninha, não... mordida de tartaruga dói? Não sei, importante... vi, porque tem uma vindo pra cima de mim aqui. O importante é que vai ter programa, vai ser assim, aos trancos e barrancos mesmo. Não teve golpe! Vou abandoná-los assim. Por quê? Por causa de praia, sol e cerveja? Talvez. Mas não hoje. Pô, afinal de contas, o América está dois jogos sem perder, cara. Exatamente. Fato inédito nesse campeonato. E ainda marcou gol. E marcou gol. Olha isso. Sensacional. Por incrível que pareça, o América não ganhou o jogo porque foi prejudicado. Coisa que não acontecia nesse campeonato, viu? Oh, esse trem tá no ar já, não, né? Já, ué. Mentira. Ô, Budista, presta atenção, rapaz. O Henrique caiu? É, ele botou a turma online e foi tomar cerveja. Cerveja, tá certo, tá mais que certo. Não tira o Pitu da boca. Tá mais. Ó, gente, Pitu é um camarão, tá, gente? Pensa bobagem, não, viu? Ou uma pinga. É. Ou lá eles vendem pitu na latinha, velho. Pinga na latinha, cara. Igual cerveja, né? É sensacional aquele lugar. Aqui, sabe o que é sensacional também? Sim. A defesa do Coelhão. Ô, Butina! Hoje eu tô que tô. Aqui, vamos então falar do jogo de ontem. É, América empatou 1-1 com o Sport, empate no último minuto. Golzinho impedido, malandramente. Aquele Éber Roberto Lopes. Não é malandramente. Eu acredito, gente, sinceramente, que é ruindade arbitrar, sabe? Porque, cara, qual que é a vantagem de atrapalhar o poderoso América e o poderoso Sport, gente? Não. Tem uma tela muito bonita. Ô, Claudio, mas eu discordo de você, velho. É diferente de prejudicar o América, tá, tudo bem. Talvez nem precise com esse time que a gente tem. Mas ajudar o Sport, né, cara? O Sport também tá correndo risco de rebaixar. Tem que ter alguém do Nordeste lá, cara. O Sport é essa baba do quiabo que a gente pensa também, não? E aí, né? É, eu acho que talvez não pode ser que não seja intencional. E até porque o erro ali é mais do Bandeira, não dá pra sacrificar o juiz. É, tem isso. Mas também. Mas tirando essa parte desse lance, aquele juiz, ele é muito aparecido. Ele gosta de aparecer mais do que qualquer jogo. Ele é impressionante. Cara, ele é protagonista, né? Um juiz de futebol, quando quer ser protagonista, pode saber que dá merda. E é o que acontece com o Éber Roberto Lopes na Copa América também, ele ficou no final da Copa América e foi um desastre também. Sempre, cara. Achei muito justo o resultado da Copa América, cara. Não vi nada de errado, não. Eu não assisti porque a Venezuela tinha sido eliminada, cara, aí não deu pra me assistir. Você torce pro América e pra Venezuela? Eu acho que o único time forte que eu torço mesmo, assim, é a Itália, cara, a seleção da Itália. E o Brasil, né? É, o Brasil não é forte mais, não, você viu hoje, né? É isso, nós somos penta. É penta. Aqui, o que vocês acharam ontem? Rolou muita discussão tem rolado muita discussão sobre a questão da retranca do Anderson Moreira ontem. Eu não gostei, não. Eu fiquei pesado. Retranca, qual que é a opinião de vocês? Eu acho que retranca. Tá seca. O América tem time pra encarar todo mundo de peito aberto? Não, Ramon, mas eu acho que ele retrancou muito cedo, cara. Ele chamou o Sport muito cedo pra ataque. Cara, um time que tem a nossa defesa, cara, que é aquela mãe. Então, a gente não pode dar o luxo de ficar chamando os outros pra atacar a gente, não, cara. Não, mas você tem que fechar, cara, porque se você se expõe também, como você mesmo disse, a nossa defesa é uma mãe, uma hora ela vai entregar, cara. Ontem, por exemplo, a defesa tomou um gol, né, no lance regular. Talvez, o futebol é muito resultado, cara. Se a gente tivesse ganho o jogo ontem, a gente tava elogiando a retranca do Anderson. Não, ontem mesmo eu mandei mensagem pro pessoal no grupo lá, falando, pelo amor de Deus, já começou a retranca. Só ontem depois, cara, quando eu dei aula e eu só fui assistir o jogo que eu gravei aqui, foi assim mais tarde. Mas assim, eu acho que tá certo, cara. Sei lá, jogar contra o Sport é difícil. O Sport ganhou lá dentro, o Sport também tá regulando, não tá? Né? E ontem também tem a questão do seguinte, tá, o Anderson Moreira fez uma retranca feia, retranca braba, e por pouco o América não saiu com a vitória. Mas o pensamento que eu fico é, fazendo 1-0, com o estilo de jogo que estava, por exemplo, jogando com o português, a gente tomaria 3 ali. Então, tem que pensar essas duas coisas. A retranca é feia. A retranca nos faz sentir mal de ver o time sem conseguir dar um ataque, nos faz sentir mal. Mas a forma desse time limitadíssimo que a gente tem jogar, às vezes vai ter que ser na retranca. Para tentar enfrentar alguém, tem que ser na retranca. Não sei, Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Ó, o Sérgio tá aí, ó. O Sérgio chegou. Boa noite. Chegou ele aí. Ah, pegadinha do malandro. Sempre atrasado, tamo ouvindo, né? O Sérgio Guerreiro. Tamo junto. Tô chegando atrasado, mas cheguei. Concordo com vocês, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, a retranca é necessária porque o nosso time é mais limitado, ok. Mas não precisava de começar já no 1 minuto do segundo tempo. Podia ter um pouquinho, ido um pouquinho mais. E a retranca... Eu não sei se começou no início do segundo. A retranca que funciona é aquela que você consegue ali ter um número elevado de jogadores lá atrás, mas que consegue sair para atacar, né? Para expor o adversário também a algum perigo. Não. O problema da retranca do América é que é aquela retranca de defendo, pega, chuta para frente, aí volta o adversário. Defendo, chuta para frente, volta o adversário. Sim, mas assim, o Sport teve 2 ou 3, né, grandes assim, chances reais de gol no segundo tempo. Não foi também um massacre, não, né, cara? Foi não. Não acho que também foi aquela questão. Né? E o time só no contra-ataque também, né? O time não ficou só esperando ficou só lá atrás. Saiu na boa, só no contra-ataque. Não sei, eu acho que o América encontrou o jogo dele, cara. Que foi o jeito que o América jogou nas finais, nos clássicos, nas finais do Mineiro. Teve até gente comentando hoje que, pra quem tava com saudade do Givanildo, tá aí o Anderson Moreira. O Givanildo ano passado foi chamado de retranqueiro e subiu o time, né? Então, eu sei lá, eu acho que foi bom. Não foi resultado ruim, não. O resultado em si eu também acho que não foi ruim, não. Em qualquer prognóstico que você for fazer, empatar com o Sport lá é um bom resultado. Só a vitória interessa, né? Então, pois eu acho que é a situação que a gente tá, ué. Então, e o fato da gente estar com os 3 pontos até os 47, isso aqui é frustrante, mas o resultado em si é um bom resultado, sim. Sim. Eu acho que nem o futebol também, não foi um futebol assim, né, deu um alento, cara, falou, pé, a gente jogar fechadinho e tal, né, dá pra gente, quem sabe, né, pelo menos fazer uma campanha melhor no segundo turno, né, uma campanha assim. Nesses últimos dois jogos, o América já deixou de ser visto, ontem mesmo na transmissão, o narrador e o comentarista falavam o tempo todo que o América tá evoluindo, então... Aquela história de saco de pancada, ele já tá deixando de ser. A marmota da Série A, o time que entrou só para dar vacila, a gente já tá deixando de ser. Isso aí já é uma grande evolução. Sim. Contra o Flamengo já foi, você viu? Foi bom. É porque teve o Fortaleza que foi aquele pesadelo, mas contra o Flamengo já foi bom também. É, o problema é que é juntar os cacos agora e é que gente, o problema é que a gente começou a evoluir muito tarde, né? Aí, infelizmente... Que nunca. Acho que antes tarde do que nunca. Eu acho que, sei lá, o América... E foi um golaço, né? A gente, assim... Ninguém tá falando, mas o gol foi uma jogada muito bonita, cara. A tabela do Mateuzinho com o Danilo. Agora, você não acha que também falta o América um capitão, não? Porque, na boa, aos 47, é hora do capitão colar no juiz ali, pedir pra sair, manda gente, vamos, grita com os caras, mata a jogada. É, eu acho que falta isso no América, cara. O Guerreiro, não sei, cara. Não sei se eu tô pegando também no pé demais o Guerreiro, mas eu acho que às vezes falta isso no Guerreiro, aquele cara que vai ali... Encosta no juiz, manda um cara cair. Faltou catimba, cara. Bosta existe toma... na final do Mineiro, né? Pegou o Brasil, ó. Tá na hora de acabar o jogo, velho. É, sacou. Faltou o Guerreiro chegar ali, colar e falar, ó, juiz, acabou, né? Chega pro jogador, ô, gente, ó. Vamos matar a jogada aqui no meio de campo, vamos segurar essa bola no ataque. Faltou isso, cara. Eu não sei, eu acho que o América tá precisando, sinceramente, eu acho que o América, o Guerreiro tá... Talvez ele não saia do time, porque é um jogador importante pro grupo. Mas eu acho que a América tem que rever essa questão dele ser o capitão, cara. Eu acho que falta um cara pra, né, pegar ali e cobrar, né, coordenar, manda a bola pra mim que eu vou segurar essa bola aqui, vou cavar uma falta. Enfim. É, era um gol. E faltou ontem também o gol, a gente fica com a memória sempre a questão do bandeirinha que deu gol impedido. Mas a saída de bola do América foi ridícula. O América conseguiu tomar a bola. Sim. Tinha três caras do América, um próximo do outro, três para conseguirem tocar a bola ali, cozinhar o jogo até o final. Dava para levar a bola para o campo de ataque, cozinhar o jogo e terminar ali. Cara, é chutar a bola para fora do estádio essa hora, cara. É, ou isso dava para sair jogando, Cláudio. Tinha três caras, até para dar uma desafogada, entendeu? Cara, sei lá, alguém... Os três ali, chega na frente, espera alguém esbarrar, você cai, é falta, entendeu? Alguém, ou senão alguém não... quer ir lá no ataque, alguém vira pro juiz, olha lá, ó. Caiu lá e, entendeu? Faz uma coisa assim, dá um bicão. É aquela coisa que o Claudio falou. Faltou aquela hora, pega um cara, isola essa bola pra frente e o cara no meio de campo desaba. Pronto. Que aí, também tem, aí também tem que entender o lado da defesa. A defesa acabou de retomar a bola, passou a bola ali, eu acho que era pro centroavante, né, o Rangel. Passou a bola, pô, é a hora que você tem pra você dar uma aliviadazinha, velho. E aí, naquela hora, a defesa entra na desatenção mesmo, porque você já tá com a posse da bola. O cara vai e perde pro primeiro cara que vem na frente, a bola vem cruzada, a defesa tá desarrumada. Sim. Ali, sei lá, dá um bicão pra frente, ou joga a bola pra frente, o cara que segura. Mas aí também falta um cara no meio de campo do América, que vai assim, manda essa bola pra mim, que eu vou segurar essa bola aqui, entendeu? Falta isso, né? Talvez se a gente tivesse esse cara, ele fala, solta a bola pra esse cara vai pegar essa bola aqui, vai dar o corpo pro jogador do esporte, vai me derrubar, eu vou fazer a falta e acabou o jogo. Era a hora do Mateuzinho estar em campo, porque ele faz isso, porque ele é muito pequeno, ele apanha muito, infelizmente. É um cara rápido, que faz talvez... os caras passar raiva e os caras batem nele. Ô, Claudio, eu acho que não é, assim, é um cara de cancha, entendeu? O cara só manda a bola pra esse cara aqui... É o cara que a gente olha, se vai a referência, entendeu? Manda a bola pra esse cara aqui, que ele vai dominar essa bola e alguém vai chegar nele e vai dar o corpo. Então o Mateuzinho talvez vai tentar driblar, entendeu? Pode perder a bola. O cara fala, ele vai dar o corpo pro cara fazer a falta. Entendeu? Sérgio, diga aí. É o Tony. Esse cara que você tá falando é o Tony, ele tá machucado. Deve voltar do Tony. Talvez seja o Daniel Carvalho que esteja chegando, né? O cara mais experiente. Tá bem, não. Tá chegando aí, cara. Uai, parece então... que já fechou já. Mas como é que tá a pança do bicho, hein? Que costuma... ele tava no Goiás. Ele costuma ter uma pança de respeito, viu? Vamos ver quando que chega. Uma coisa que eu reparei ontem é o seguinte... Me parece, a gente tá falando aí sobre dar chutão e tal, eu tenho percebido nesses dois jogos com o Enderson que ele deve ter dado uma chegada junta na nossa zaga de não ficar brincando muito. Eu acho que nós temos três zagueiros ali, Alisson, Suelito e Adalberto, que acham que jogam muito mais do que verdadeiramente jogam. Se acham Beckenbauer, querem sair jogando e a coisa normalmente dá errado. principalmente o Adalberto. Mas eu acho que o Anderson tem uma chegada junto nesses caras. Porque ontem eu vi o Alisson, uma bola que dava pra ele até tentar sair tocando e tal. Ele mandou a bola lá pro escanteio, não tava nem aí. Depois resolve e tira o escanteio de lá. Então estão jogando mais sérios. São zagueiros muito limitados. Pra mim é o ponto mais fraco do time do América. Mas se começarem a jogar com muita seriedade realmente, podem passar para zagueiros razoáveis e que não comprometam tanto. É o caso do Suelton ontem. O Suelton ontem chegou, eu sou perna de pau, vou dar bicão, chegar duro e jogou bem, fez uma boa partida. E tem que ser, porque é perna de pau mesmo, tem que jogar assim. Perna de pau. É o jogador que acabou o campeonato, é só o Suelton. Muito obrigado pelos serviços prestados, mas tchau. Não quero nem para compor elenco, uma boa. É, mas enquanto tiver aqui, enquanto a gente tiver que aturar, que seja assim, entendendo que é um zagueiro limitado e jogando. Tem zagueiros que são limitados e fazem carreiras brilhantes no futebol, porque jogam sério o tempo inteiro. Clebão, Júnior Baiano, um tanto de cara que Odivano, Vasco, chegou na seleção. Odivano, Vasco. Foi bom jogar na seleção. Zagueiros limitados, mas que entendiam o que eles fazem no campo. Zagueiro. Vocês perceberam isso também, Sérgio, Cláudio? Concordo. Eu acho que é bola do Clebão quando era mais novo. Ele era vizinho meu. Sério? Sério, meu avô era muito amigo da avó dele. Agora você vai falar que deu muita canetada no Clebão, deu muito chapéu e tal. Não, de jeito nenhum. Eu sempre fui um pigmeu pé do Clebão. Ô, Cláudio, segundo as más línguas, você era aquele jogador, aquela famosa posição, dono da bola? Eu sou dono da bola, eu só sei jogar bola, tenho o equipamento mais bacana, mais supimpa, mais bonito, e o pior futebol. É, o que leva é o dono da bola. Mas aqui... Voltando ao América aqui, eu acho que o América tem que pensar agora, né, na questão da formação de fazer experiência, vocês não acham, não? Ver, por exemplo, o Anderson, pelo que o que está sendo dito, é o treinador para o ano que vem, de qualquer forma, né? Não, é, que cobrar não rebaixamento dele chega a ser covardia, né? É, mas parece que ele vai ser. É, não tá na hora também, até mesmo essa questão do jeito de jogar, né? Seria um jeito pro América jogar o ano que vem, já tá... Eu não sei, cara, vamos ser sinceros, apesar de ter dado esse alento, eu